Portal do Arrocha. Espalhem por aí que tô solteiro, que tá de volta um pegador. Estou de volta, putaria, uma de noite, outra de dia. Que explotar essa zorra de amor. Alô, Liel, chama o seu gostinho, vem comigo assim, tô bonitinho. Eu não nasci pra ser laçado, viver preso, amarrado, acorrentado a ninguém. Gosto mesmo da liberdade, fico solto à vontade, a minha vida é um harém. Foi você que insistiu por aliança no meu dedo, eu te avisei, vai dar problema. Não sou homem de uma mulher só, bye bye amor, vai ser melhor. Pega todas, esse é meu lema. Vem, espalhe por aí que tô solteiro, pecando sem moderação. Eu já estava com saudades da minha liberdade, eu não nasci pra viver preso não. Espalhe por aí que tô solteiro, que tá de volta o pegador. Estou de volta, putaria, uma de noite, outra de dia. Que explodar essa zorra de amor. Alô, menino! Um obrigação, Bibilhão, coisa boa, tá aqui com vocês. Do top nós produções. Simbora! Eu não nasci pra ser laçado, viver preso, amarrado, acorrentado a ninguém. Gosto mesmo da liberdade, fico solto à vontade, a minha vida é um harém. Foi você que insistiu por aliança no meu dedo, eu te avisei, vai dar problema, vai dar problema. Não sou homem de uma mulher só, bye bye amor, vai ser melhor. Atenção Liels, atenção Roja Fest, quero vir. Espalhe por aí que tô solteiro, pegando sem moderação. Eu já estava com saudades da minha liberdade, eu não nasci pra viver preso não. Espalhe por aí que tô solteiro, que tá de volta o pegador. Estou de volta, putaria, uma de noite, outra de dia. Que explodar essa zorra de amor. Espalhe por aí que tô solteiro, pegando sem moderação. Eu já estava com saudade da minha liberdade, eu não nasci pra viver preso não. Espalhe por aí que tô solteiro, que tá de volta o pegador. Estou de volta, putaria, uma de noite, outra de dia. Que explodar essa zorra de amor.